peço no meio de passagem ao Boeing da Gol, após prosseguir a Juliette, portão 10. Pode do hotel portão 10, né? 32. Bom, no 173, autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento 330 graus, 029. Autorizado a linha de decolar, 10, gol no 173. Bom, 173, decolar 230, chame controle Salvador, 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 173, decolar na São 1, alcançando 1.700 pés. Voo 1173, com sob contato radar, sua para nível de voo 360. Após 2.000 pés, foi direto lento após lento ótimo. Contato radar, sobe a 360. Após 2.000 pés, aliás. Voa Leda, Leda Botman, voo 1173. Paulo Salvador, eu vou Google SPF. Me chamando Paulo? É o Gol, Golf X-Ray-X. Golf X-Ray-X, pra siga. Bom dia, eu entro no Pátio 3, posição 2 Lima. A trança de revoque da nave para Pátio 1, na posição 8. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio 1 no Golf X-Ray-X. Reporte para ingresso no X-Ray-X. Gol 1173, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. Centro Recife 12835, alterna 125 decimal 10. Gol 1173. autorizado ingresso no pátio 1, reporte ao término. Reporte ao término. Alfa Lodo, né? Nada, rebote, nada, bom dia. Eu cancelei o seu, bom dia. dia, gol por 1161. Vamos à posição 4, informação S para autorização de tráfego, Guarulhos. Bom dia, gol no 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 110, Taubaté. Saída Sanvo 1, Leda Mótiva. Decola da 1-0, primeira curva direita, aciona 5463, chama controle 119.8, coteja. Está autorizado 360 para Guarulhos, via Pesolu 110, Taubaté. Decola da pista 1-0 com curva direita, Sanvo 1, Leda Mótiva. 5463 é o transponder. E 19 controle, gol 1161. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Vai, gol 1161. cruzado, eu chamo para o táxi. Cruzado, chamo aí para o táxi 1-1-1. Vagão 1161, está pronto para o táxi, 4 horas, 35 minutos de autonomia, alterando o galeão, com o POB de 1116. Que é o POB? 1116, 116. Gente, 1116 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Então, já táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Gol 1161, próximo ao ponto 61, certo? Gol 1161, a linha decola da 10, vento 280 graus com 29. A linha decola, gol 1161.